Yeah, yeah, yeah. Esse é o alento pra quem curte realta, escalta, coisa certa é remanescência. Igual Golden era, se ontem era, hoje é tão quão importante pôr em xeque o intelecto de quem porta o mic check. Meus antecedentes antes de falar qualquer bobagem. Sou fruto do underground, da imensidão da margem. Desfruto dos prazeres de ver de fora o fight. A luta pelos rígidos, MC covarde. Aqui a street age como gama cromática. Sou prisma, resumo tudo igual Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes, por onde eu ando and I'm keep going under. Procurando respostas pras perguntas que me sabatinam. Escavando as rimas mais cabreira que cês já ouviram e faz trancar a respiração ao ver que sem ar no pulmão é quase divino. Como consigo ir ao fim do flow? Louvado seja o rap e a febre que merece aplausos. Se os verdadeiros tão unidos que se for os falsos. Louvado seja o rap e a febre que merece aplausos. Se os verdadeiros tão unidos que se for os falsos. Louvado seja o rap e a febre que merece aplausos. Se os verdadeiros tão unidos que se for os falsos. Yeah. Eu sou criado no sul, nas calçadas do sul, onde todos se orgulham da história bizarra do sul. Inverno frio, céu azul, ainda é Brasil, mas extremo sul, onde todos que se destacam logo larga do sul. E eu que não quis e nem sonhei com isso, mas me permito ver o mundo e viver. E sei que se eu não merecer, só vou fazer se for no erro. Rap é arte, revolução. E nesses tempos de mercado em evolução, tudo virou produto e sem qualidade é rápida devolução, lapidando a informação. Coração neutro, ambição tenho a de vencer no talento. Sendo sincero, dando respeito pra quem pavimentou o caminho. Meu corre não foi obra do destino. A febre que me fez perder o juízo. E os verdadeiros tão unidos. Pula pra eu ver quem são. Louvado seja o rap e a febre que merece aplausos. Se os verdadeiros tão unidos que se for os falsos. Louvado seja o rap e a febre que merece aplausos. Se os verdadeiros tão unidos.